Esta questão, no momento em que estamos a viver na humanidade, é extremamente importante porque o risco de cairmos numa espécie de neutralidade espiritual é muito grande. É hoje comum, numa certa corrente de cultura e de pensamento, a que paradoxalmente se chamou a Nova Idade. Nova Idade segundo a qual o homem não tem acesso a nada de verdadeiramente definitivo, nem sequer de duradouro. E a razão humana é a luz do efêmero e do imediato. E aquilo que é verdade hoje pode não ser amanhã. Esta relativização está a generalizar-se e há que lutar contra isso. Ecoa aos nossos ouvidos aquela frase de São Paulo, no fim da vida: eu sei em quem acreditei, e sei que vale a pena lutar por isso. Mas lutar por isso não significa excluir os outros que lutam por outros ideais e que podem ser convergentes com o ideal cristão, embora o ideal cristão traga sempre a plenitude do definitivo. Uma das coisas que me preocupa é exatamente esta espécie de neutralidade cultural, em que a única cultura que vale é a do imediato, a do consumismo, a do quanto mais fácil melhor, porventura até a negação de uma cultura. E esta discussão acerca do Tratado Constitucional Europeu agravou, de certo modo, essa questão. A tese que é veiculada, por exemplo, no âmbito do Parlamento Europeu e, enfim, dos mentores hoje da Europa, da comunidade, é que não há uma cultura europeia, não? Portanto, que a Europa foi sempre um cruzar e um caldear de diversas culturas, que é muito difícil encontrar uma matriz comum da maneira de ser homem e de ser povo. É evidente que não há uma cultura monolítica, isso não há. A Europa sempre foi e hoje é cada vez mais, um entrecruzar de diversas perspectivas culturais. Mas não lutar por uma identidade da cultura europeia é enfraquecer-se para o inevitável diálogo intercultural que a Europa tem que fazer. Porque a Europa tem que fazer, pela sua própria realidade presente, continuamente um diálogo intercultural. Perspectiva-se no horizonte a entrada da Turquia na União. E, portanto, com todas as consequências de circulação de pessoas e bens, as pessoas podem vir arranjar emprego em Lisboa, à beira Tejo, e eu posso vir arranjar emprego em Istambul, não? Bem, portanto, tudo bem, quer dizer, eu não tenho uma posição definida em relação a essa questão, tenho muitas reticências, e não tenho uma posição definida porque eu já falei com os meus irmãos bispos da Turquia, são 5 bispos, comunidades muito pequeninas, e eles pedem, por amor de Deus, que a gente não se oponha à entrada da Turquia na União, porque eles esperam desse momento um contexto novo, para uma nova liberdade, um novo espaço para as igrejas cristãs poderem subsistir e coexistir. E, portanto, o testemunho deles a mim faz-me sempre recuar numa posição radicalmente crítica em relação a isso. Mas preparemos-nos todos para um problema muito real, é que são 80 milhões de habitantes, será o país mais populoso da União, com outra cultura, com outro quadro cultural, com outro quadro de interpretação. Tudo bem se nós tivermos uma cultura forte. Portanto, são as circunstâncias concretas desta abertura universal na especificidade e na coragem de afirmarmos essa especificidade do nosso sentido das coisas, do nosso sentido da vida, daquilo em que acreditamos, daquilo que pensamos do homem, daquilo que pensamos do amor, daquilo que pensamos da fraternidade, daquilo que pensamos, no fundo, da dignidade da pessoa humana vivendo em comunidade. Este é o futuro da humanidade. Só a Deus pertence o segredo da história, em que medida é que esta perspectiva do diálogo, que é apaixonante, não é? Portanto, da convivência, do conhecimento mútuo, do respeito mútuo, mas também da liberdade de mudar, até que ponto isto vai prevalecer sobre a violência e sobre os grandes problemas, só Deus conhece o que acontecerá à humanidade. Que é uma perspectiva apaixonante, é, tendo certamente reparado que o Papa, frequentemente nos seus textos, sobretudo nas mensagens que ele escreve para o Dia Mundial da Paz, mas não só, começou a falar muito da humanidade como uma única família humana, não? Ainda agora, a propósito deste desastre ecológico no Oriente, voltou a ideia de que a humanidade deve comportar-se como uma família. E é verdade, porque é uma das coisas que nos faz bem viajar. Eu, graças a Deus, viajei muito. Das viagens que me despertavam mais curiosidade, havia uma que me despertava muito curiosidade, que era a China, não? Tive 3 semanas na China, não? Então, deu para ver um bocadinho, não? Eu fiquei com uma sensação curiosa, é de que há um estrato comum na humanidade, que é mesmo comum. O resto são diferenças, não? E são diferenças que a gente pode compaginar num projeto comum, num respeito mútuo, e que nos podemos contagiar uns aos outros nesse sentido da construção de uma coisa comum. Aquilo a que eu chamo de contagiar uns aos outros, para nós cristãos, pode ser evangelização, pode ser o testemunho, com a sinceridade da nossa vida, de como eu a interpreto, que sentido lhe dou e qual é a fonte desse sentido.